Transmania, Transamérica, música do Homem Hula Hoop, você ouvindo aqui na nossa segunda meia hora do programa de hoje. E agora vamos bater um papo aqui com o consultor Mehrana, ele que vai falar de dinheiro pra gente aqui na Transamérica Foz. Ele faz parte da Toro Investimentos. Até vou pedir para você falar um pouquinho da empresa, que é uma empresa situada lá em Curitiba, sede lá na capital do estado, Mehrana. Toro Investimentos, em 2010, quando a gente idealizou a empresa, o principal diferencial que a gente visava, além da excelência técnica da equipe e também de trabalhar com instituições de primeira linha, foi de fato adotar uma filosofia de investimento onde a gente prioriza pelo patrimônio do cliente, do investidor. Então, assim, tudo que a gente distribui é de acordo com os seus objetivos. A gente preza muito, em primeiro lugar, pela rentabilidade do cliente. É muito comum em instituições financeiras, principalmente em bancos, que eles te empurrem produtos que gerem a maior comissão para quem está vendendo, e isso acaba naturalmente te levando a péssimas decisões. Hoje em Curitiba a gente atende uma rede de cerca de 600 clientes. A gente também atua na área de educação financeira, onde a gente é líder no Paraná, e também na área de câmbio. Na parte de investimentos, a gente é representante da corretora Ágora, do Grupo Bradesco. Orgulhosamente, posso compartilhar uma informação também contigo, que em 2014 a gente foi eleito pelo próprio Bradesco o melhor distribuidor de investimentos independente do Brasil. E é realmente uma informação bacana. Você que, inclusive, está aqui em Foz do Iguaçu, porque é filho da terra aqui de Foz do Iguaçu? Pois é, cresci aqui, né, que eu já moro há tanto tempo em Curitiba que hoje eu já me considero de lá também, mas enfim, cresci em Foz, tenho raízes aqui, tenho famílias, grandes amigos, enfim, então para mim é sempre um prazer estar aqui na cidade e manter esses laços pessoais e profissionais com a nossa querida Tríplice Fronteira. E vamos aqui relembrar mais uma vez os canais para contato com a Transamérica Foz. Você pode enviar perguntas aqui através do WhatsApp 45882828288, também Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz, nosso contato no Twitter. Nós anunciamos aí ao longo da semana, né, que você estaria aqui na sexta participando, e temos aqui uma pergunta recebida do Carlos, que mora na área central aqui de Foz do Iguaçu, que pergunta o seguinte: com muitas das companhias brasileiras em baixa, é um bom momento para investir na bolsa? Bolsa que, aliás, para quem não conhece, né, pode ser uma armadilha também, né? Claro. Bom dia, Carlos. Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. O que eu gostaria de frisar, em primeiro lugar, é que para que você saiba e entenda que bolsa, ela é uma modalidade de investimento classificado como renda variável. O que isso significa? Que esses ativos estão sujeitos à oscilação. Isso representa um risco, tá? Que pode ser corrido de forma saudável. Então você tem que, em primeiro lugar, estar disposto a aceitar que o seu patrimônio vai oscilar em busca de uma rentabilidade maior. No nosso dia a dia da Toro, a gente sempre sugere aos investidores no mercado de capitais a buscar fazer uma escala gradativa nas modalidades de investimento. Então a gente costuma aconselhar um investimento em bolsa de valores para quem já cumpriu a etapa de ter uma boa carteira de renda fixa mais conservadora. Outro alerta que eu poderia te dar em relação a investimento em bolsa de valores é quanto ao teu próprio planejamento financeiro, para que você só aloque recursos nessa modalidade um dinheiro que você não vá precisar no curto e médio prazo. Então, assim, se é um recurso que você pode precisar no próximo um ano, dois anos, não vale a pena você investir esse dinheiro em bolsa, que é uma modalidade que tem um horizonte de prazo longo, e quanto maior o tempo, menor será o risco da tua aplicação. Então, se você precisar desse dinheiro, você às vezes se vê obrigado a resgatar e vender essas ações num péssimo momento, tá? O que mais que eu poderia te dar de conselhos? Para que você faça um estudo minucioso, detalhado, para você escolher as ações que você pretende investir. Na visão de longo prazo, não olhe para ela apenas como uma ação. Quando você compra uma ação, na verdade você está comprando uma pequena parte de uma empresa, você está se tornando sócio de um negócio. Então, olhar para a saúde financeira dela, para perspectivas do negócio e do setor, é a melhor forma de você tomar essa decisão. Se você não tem tempo para fazer esse estudo, não tem vontade, não conta com um suporte profissional, a forma mais eficiente e segura, na minha opinião, de você investir em ações é investir em índices de ações, como o índice Bovespa ou o índice financeiro de ações, o índice de telecomunicações, que você investe através de um produto chamado ETF, que que na verdade é uma ação que você está comprando um portfólio de várias ações. Isso te ajuda na diversificação e reduz o teu risco de cometer um grande erro e prejudicar o resultado global da tua carteira. E só para a gente fechar, Guilherme, o Carlos tem razão sobre o interesse de investir em baixa, tá? Quanto mais pessimista o cenário, mais atrativos serão os descontos para você realizar essa compra e maior é a tua margem de segurança nessa aplicação. Inclusive, tem uma frase de Warren Buffett que simboliza isso. Warren Buffett é o maior investidor da história. Ele diz que no mercado de ações você deve ser ganancioso enquanto os outros estão com medo e ter medo quando os outros são gananciosos. Então, se o cenário é pessimista e as ações estão em baixa, já é um sinal que você pode ficar ligado sim numa possível oportunidade para realizar esta compra. Obrigado pela participação, Carlos. Espero que a resposta te ajude a tomar a melhor decisão. E esse conselho aí é valioso mesmo, né? A questão, repete até a frase do Warren Buffett aí, porque eu acredito que seja emblemática, né? Seja ganancioso enquanto os outros estão com medo e tenha medo quando os outros são gananciosos. Inclusive, Guilherme, existe essa máxima que a gente deve comprar na baixa e vender na alta, mas na verdade, infelizmente, a gente acompanha aqui no dia a dia o comportamento das pessoas é exatamente o contrário, o que também é justificado na parte de finanças comportamentais como efeito manada. Então, assim, quando que as pessoas acabam tendo interesse de investir em bolsa? Quando ela está rendendo muito, ou seja, quando ela está cara, o que acaba sendo um péssimo momento para comprar e por isso que a maioria das pessoas acabam sim perdendo dinheiro, tá? Então você tem que ter bastante coragem, ter opiniões, enfim, estudos que possam te dar confiança para você ir contra essa tendência e aproveitar possíveis descontos em períodos pessimistas da nossa economia. Pergunta minha agora, hein? Petrobras. A gente sempre ouve o pessoal dizendo, vamos investir na Petrobras. E a Petrobras, a gente sabe, vem sendo alvo aí de denúncias e escândalos e várias outras situações. Vale a pena investir na Petrobras agora? Também é uma pergunta difícil de responder, tá, Guilherme? Vou tentar te ajudar a esclarecer ela. O que acontece? Também vai da filosofia de investimento de cada um. Na nossa visão, a gente evita correr o risco de estatal. Por quê? Porque você tem um risco político muito grande. E sendo que nesse risco, a tua capacidade de interpretação, de analisar esse cenário, se torna um pouco mais difícil. Ela não é simplesmente mercadológica ou de perspectivas. Se bastasse analisar o preço do petróleo, enfim, a política de preços de combustível da Petrobras, facilitaria. Mas tem vários outros fatores que pesam na decisão. Então, assim, principalmente para quem está começando a investir em ações, claro que o caso da Petrobras, por acumular grandes perdas e está dentro de todos esses escândalos, ela está descontada e pode te dar um potencial de ganho muito mais elevado, mas justamente por isso que ela é uma ação com muita volatilidade. Acho que para quem está começando, pegar uma grande corporação privada de primeira linha seria o mais adequado. Ações como Itaú, ações como a Ambev, nos últimos 10 anos acabaram tendo uma performance muito superior à da Petrobras. Vamos falar aqui também com relação a planos de aposentadoria. Antônio Carlos, nosso parceiro aqui, inclusive, ele pergunta se vale a pena investir em planos de aposentadoria privada ou é mais vantajoso e seguro investir em alguma aplicação de longo prazo. Legal, Antônio Carlos, isso? Isso. Obrigado pela sua participação, que bom que você está se preocupando em planejar a sua aposentadoria. A respeito de previdência privada ou de outras alternativas para complementar a sua renda no futuro, isso a gente tem plena convicção de que hoje a gente não pode depender da previdência pública. A gente tem um grande rombo no sistema previdenciário, o que nos deixa bastante inseguros com a perspectiva desse compromisso ser honrado lá na frente. A respeito da previdência privada, a gente pode citar algumas vantagens. Então, assim, se você souber utilizá-las a teu favor. Então, no plano PL, você pode ter uma compensação de imposto de renda, uma dedução em relação à tua renda que pode ser aplicado nesse plano. Assim como, para o recolhimento de imposto de renda, a previdência privada conta com uma tabela regressiva que pode chegar a 10% do teu lucro líquido, que acaba sendo uma carga tributária inferior a outras modalidades de renda fixa, por exemplo. Outras vantagens que me agradam na previdência é que ela te ajuda na disciplina financeira. Primeiro, porque ela te facilita aplicações através de funções como débito automático e também ela te prejudica num evento eventual resgate de curto prazo, ou seja, ela te ajuda na disciplina a manter esse investimento por um período mais longo. Ela também tem uma característica de engenharia sucessória. Então, se acontecer alguma coisa, invalidez, morte, enfim, você pode direcionar quem são os beneficiários e em poucos dias esse dinheiro está líquido na mão deles. Então, por isso que às vezes ela é complementar a um seguro de vida, por exemplo. Quais os cuidados que você tem que ter para escolher uma previdência, tá? Falar se previdência é bom ou não também é algo muito subjetivo. Por quê? Porque previdência nada mais é do que um fundo de investimento. Então você tem que analisar a gestão desse fundo, o histórico da instituição, o desempenho que ele vem acumulando ao longo dos anos. E o maior cuidado que você tem que ter na previdência privada, eu te diria que é em relação às taxas, tá? São muitas taxas e bem elevadas nas entrelinhas, principalmente praticadas por grandes bancos. Então é comum muitas vezes ter taxas que você desconhece, que não são apresentadas na hora da venda, como taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, taxa de administração, e que no fim das contas, teu resultado líquido às vezes acaba sendo inferior à da poupança se você não tomar cuidado com isso. Uma alternativa que você pode utilizar com mais segurança, com menos cuidado nessas entrelinhas, com taxas mais baixas para fazer um planejamento da sua aposentadoria, é investir em títulos públicos do Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do país. Você consegue investir com pouco recurso, tem vencimentos longos indexados à inflação, o que pode contribuir com o teu objetivo de aposentadoria, e as taxas são bem reduzidas. Por sinal, o que muito plano de previdência faz é cobrar de você um valor para que eles comprem títulos para você. Então, como esse processo é muito fácil, você pode cortar um intermediário e isso vai impactar diretamente na rentabilidade dos seus investimentos. E olha, nós recebemos aqui, a Luciana Lauzini acaba de me trazer aqui uma pergunta da ouvinte Lúcia, mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma música aqui na programação, ó, daqui a pouquinho vamos responder aqui a pergunta da Lúcia, também outras perguntas que você pode aí fazer aqui para o Mehana Mehana através do nosso WhatsApp 45882828228, também Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook, arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter, Mehana Mehana, que continua por aqui respondendo as suas perguntas no Transmania desta sexta-feira.